Meu nome é X. Nascido em 5/11/68. Morador de Ceilândia desde a sua fundação há 29 anos. Cresci junto com minha cidade. Comecei a frequentar os salões aos 13 anos. Quarentão, Primão, Paradão, Bernardo Saião, Cave, Sodeso, Galpão 17, Primavera, City, Bandiá, Salão Comunitário do Bandeirante, Ascade, Sum, Aruque. Curti os melhores programas de rádio da época. Via 93, Estúdio 97, Rádio Mundial à meia-noite, Dance 105 Dance, Mix Mania. Ganhador do primeiro concurso de rap do DF, Carnaval de 90, Fonte do Bom Paladar. Ganhador do segundo concurso de rap do DF, Câmbio Negro, 1990, Pandiaca Lógicas. Um dos fundadores da DF Zulu Breakers. Ralação, São Paulo, Brasília, São Paulo. Até que em junho de 93, Sub-Raça, clássico do rap nacional. Junho de 95, Diário de um Feto, inovação no rap. Surge a banda e o DJ Marcelinho. Shows por quase todo o país, vários videoclipes. Amigos que se tornaram inimigos e ex-inimigos que até hoje são amigos. 1997, programa Cultura Hip Hop. 1998, autoafirmação, CD da banda Câmbio Negro. Conheci o filho, TC Slam. 1999, conheci o pai, África Bambata. Consagração, melhor videoclipe de rap do ano. 2000, final da era Câmbio Negro. Início da dinastia X. Disco solo, respeita as caras.